Room fuck over, Rasta take it over. Room fuck over, Rasta take it over. Porra, onde eu tava, Manhattan era lá. Só Jesus na causa. Enquanto as vidas talvez eu não quis esperar. Meu bom Alá, ouvi Jesus. Não fui juiz, fumei bagulho, não meti o capuz. Não parei pra pose, pros poser a carapuça fica como cruz. Amei, andei sozinho, sonhei. Eu ouvi montes e ouvi noites que não tava bom pra cantar. Pivete bota pra cantar os cana, faz campana, ela não vai poder colar. Amigos na Rio Nilo, amigos na rua, não. Prosperidade pro estilo. Seu chapa pegou, se separo do amanhã. Aprendi com 12. Moço, entenda porque é tão intenso. Quando eu lembro, eu lembro e saco porque é tão intenso. Fazendo tudo que eu posso, de cabeça erguida, consciência tranquila, coração sem remorso. Pra fazer meu nome, eu não julguei ninguém. Pra fazer meu nome, eu não pisei em ninguém. Só tudo que eu posso, de cabeça erguida, consciência tranquila, coração sem remorso. Pra fazer meu nome, eu não julguei ninguém. Pra fazer meu nome, eu. Se Deus não fosse da minha quem, eu teria sido refém. Os pensamentos suicidas que só o ser humano tem. Eu tô parecido e já fui, já vi essa história outra vez. Vários manos crucificados por aquilo que nunca vê. Vocês criticam uma pilona, mas é uma pilona, é você.